Em nome de Deus, de São Miguel e de São Jorge, eu vos armo, cavaleiro. Sede valente, leal e generoso. Cavaleiro do Lago, eu sou.